pressa de chegar. Vem com cuidado, vem devagar. Pois devagar se vai ao longe, não tenhas pressa que a vida não foge. E tens os teus à tua espera, esperam por ti. As caravelas no olhar. Portugal, voltei para aqui ficar e tecer a luz do sol no meu lugar. Pois tal das, eu sei, já tomaste o mar, tens a cor das caravelas. Anda pelo monte, vai beber à fonte e lá pra tardinha. É chegada a hora de se vir embora pra ver a Rosinha. Ao passar por ela, juntinho à janela, fica envergonhado. E pra disfarçar, põe-se a assobiar e lá vai andando. Ele é um pastor, nunca teve amor, sempre guardou gado. Gosta da Rosinha, que é sua vizinha e mora a seu lado. Nunca namorou, sempre trabalhou pelos campos fora. Gosta da Rosinha, que é sua vizinha e ela já namora. É um bom rapaz, mas não é capaz de lhe dizer nada. Fica com vergonha, ela assim nem sonha ser a sua amada. E por isso agora ela já namora, já tem outro amor. Um rapaz sabido foi mais atrevido do que o pastor. Ele é um pastor, nunca teve amor, sempre guardou gado. Gosta da Rosinha, que é sua vizinha e mora a seu lado. Nunca namorou, sempre trabalhou pelos campos fora. Gosta da Rosinha. vizinha que a sua vizinha ela já namora. Ceifeira do Alentejo, há quanto tempo não vejo teu corpo ceifando trigo, teu rosto moreno. Brava junto à sebe, água fresca em minha sede. És ganhã, mas tens nobreza. Ceifeira da minha terra, vou pedir àquela serra que te alvendre junto ao céu. Deixei parentes e amigos do outro lado do mar. Por isso é que sei dizer o quanto dói a saudade. É como se o coração perdesse outra metade. Se está longe e chega uma carta pedindo regresso, então dói demais. Chegam à lembrança frases de esperança, promessas de volta na beira do cais. Ao dar a resposta promete-se a volta, mas entre soluços diz o coração: meu Deus, quem me dera que fosse verdade. Responde a saudade, bem sabes que não. Passava o navio na sua viagem e havia um menino de corpo franzino parado na margem. Trazia no rosto a fome e o desgosto de não ter um lar. Calção remendado, um sonho ancorado no cais do olhar. Sonhava partir, talvez clandestino.

viagem no teu regresso. Boa viagem, tens a vida à tua espera. Boa viagem, que o recomeço te dê a paz com que se faz a primavera. É por